ciente, vou reduzir de volta na meta. Toma o tráfego, posição de 2 horas 15 milhas rumo norte, passando 140 descida, redor 318. Tá ciente, boa, não na meca. Pela M326, previsando mais quantas milhas nessa proa? Já vai voltando para o listado já, 6326. Ciente, graças. Consigo na descida, 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Sim, qualidade as restrições de altitude. Pensados as restrições de altitude e velocidade. Dispensado das restrições, 6326. Na 6326, vou na proa de Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Vou no Duna, descendo para 2000, 6326. Primeira da Eco, 3, 6, 7. Direita, chama o solo, frequência 121, esse lá 9, seu solo faz 28. Seja lá, boa. Faz o 27, 1 no 4, mantém a posição. Mantendo o 27, 1 no 4. 3, 1 no 5, 4, complete LS, chame 2, Salvador, 1 no 8, decimal 9, 5. 8, 9, 5, obrigado, até já. Salvador, 3154. 3154, pouso autorizado, fichando 0. Ventura 30 graus, 5 anos. Machado, trabalho, 3154. Comando 64, razão de descida fica a critério do comandante, partida presente. Vê se mantém a nível de voo 050. É o 050, igual no 64. Canar 6326. Prossiga. Preparação para interceptar o curso do localizador, mantenha a proa 050. 050, já mantendo, 6326. Mantenha a proa 050, reporte estabilizado. Reportará, 6326. É o número 1 na preparação? Afirmo. Tá ok, 6326. Ou 1164, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 050. Esquerda 050, gol 1164. 1164, limite dessa proa é a radial 280 do VR em Salvador. Para áreas de comunicações, recebe o curso localizador, complete LS X-ray com a torre em 1195. Caciente, caso falhe, o limite é o LOC. Contacta a torre, o gol 1164, pode prosseguir na descida? Desce, mantenha 3.000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 4. 3.000 com 1014, gol 1164. Está pronto, autorizado o ILS com 6326? Xalé 6326, autorizado o sinal do ILS que saiu para a pista no 0, reporte localizador. Sim, autorizado o ILS da 1-3, chamando o localizador. Azul 2794, alinhado e pronto, nós vamos. Azul 2794, autorizado, vou lá, vento 1-60 graus, 5 nós. Dívida, colagem, 90, 2794. Azul 93, mantém a posição. 3193, mantém. E o Azul 2788, número 2, agora pode chegar, mantém a posição. 2788, mantém a posição. Decola os 3-4, chama o controle, frequência 120.8. Controle 120.8, 2-7-1-4. 8-9-5. 3-9-5, obrigado, 3-2-6. Não, 1-0, guardando a 3-1 para decolagem. Tudo, Salvador, 3-2-6, estabilizado, X-ray da 1-0. 3-3-2-6, continua a aproximação, autorização de pouso. Aguarda, 110, confirma, restrita 3.000. Cancelada a restrição de altitude na subida, o azul 2714, mantém o perfil lateral da subida. Cancelada a restrição, subindo a 160, perfil lateral 2714. Controle, gol 1164, pode prosseguir para 2.000. Gol 1164, desse mantenha 2.000 pés, autorizado para interceptar o curso localizador nesta proa, reporte estabilizado. 2.000, reportaremos estabilizado, gol 1164. Controle Salvador, uma boa, gol 0097. Xalé 6326. 3193, autorizado a decolar 1-0, vento 1-60 graus, 8 nós. Só o tráfego do azul que decolou a frente à terra e está curvando à esquerda, já passando 2.500 pés com curva à esquerda. Pronto, senhor, livre decolagem, estabilizou com azul aqui no... Livre decolagem, 3193. Gente, quando livre de informações, vou ir na proa da posição Bonf, gol 1097. Não vai ter condições de voar Bonf, após os desvios pelo somente. Gente, após desvios, autorizado pelo 1097. controle, o gol no 64 estabilizado. Estou no 64, prossiga pelo posto localizador e glide. Chame agora para o Salvador, 118, 195. 295, no 64, obrigado. Pouso, vento 1, 70 graus, 8 nós, fechando 0. Excelente, Zilio, pouso, 6, 6, 6, 6. 3193, decola aos 37, chama o controle de frequência 120, decima 8. 208, 3193. 1097, reautorizado para onde voou 120 inicialmente. 120, 1097. Controle Salvador, tá 3193. Quem para o controle? É o TAN, 3193. TAN 3193, contato radar na decolagem, suba via saída San Vuono para o nível de voo 340. San Vuono 340, 3193. 309 na final 2718, vai tomar a posição e manter? Aguarde, tem outro tráfego na sequência, aguarde. Se autorizar, a gente decola da Charlie, se equilibrar a pista. É, eu sei, o problema é que devido à performance, a aeronave na saída é um pouco lenta para adquirir altitude, se acontece do tráfego ter aproximação precisar arremeter, ele encontra o senhor no setor de arremetida, que por isso que a gente não pode pressar muito não agora. Certo, aguardo. É 326 no solo aos 39, táxi à direita, chamando 21 decimal 9 solo. Direita 219, né? 326. 05. Ciente 274 de desvios. Qual para o ideal para barreiras? Agora. O 164. No 164, o vento 120 graus, 10 nós. Autorizado o pouso pista 1-0. Livre, pouso 1-0, gol 9-4. 7-4. 2788 autorizado, Alema, tem pistão no zero. Lima, tem no zero, azul 2788. Solas 4-2, táxi à direita, chama o 2-1 em cima 9, só. 2-9, igual no número 4, obrigado. Azul 2788 autorizado, decolagem, antuno 2-0 graus, 1-0. Livre decolagem, azul 2788. Boa tarde, Oxalé 6315, posto de espera pronto. Oxalé 6315, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Aguarde para prosseguir na descida 1097. Azul 27 no 4, previsão de desvio da frente? Afirmo à esquerda 27 no 4. À esquerda, confirma. Confirmando a direita, senhor, no máximo 10 graus. Inicia da... neste momento, não? Pode ser, pode ser tanto controle, abrindo os 10 graus à direita. Ou vou deixar chamar. Gente, inicialmente estamos sob a restrição em vertical 1-0, azul 2-7-1-4. Restrição 1-0, está lançando a proa magnética 3-1-5, 2-7-1-4. Gente. Chame Centro Recife, 1-2-8-3-5. Alterna 1-2-5-1. 2-8-3-5, alternando 2-5-1. Melhor, senhor. Controle Salvador Azul 2-7-8-8, Romo. Saída. 7-8-8, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo para nível de voo 1-7-0. Via, saída Momo para 1-7-0, 7-8-8. Ou 1097, mais quantas milhas nessa proa, até curva para pelo? 097 vai manter mais 3 milhas, depois já curva para pelo. Gente. Bruno 097, forma o tráfego, 11 horas, 17 milhas, rumo noroeste, mantendo o nível de voo 110 a 472. Gente, voo 097. Azul 27 no tráfego, no 4, forma o tráfego, 2 horas, 15 milhas, rumo sul, mantendo o nível 120, Boeing 737-800. Gente, o 27 no 4 tem o mesmo de casa. Azul 2788. 2788. Qual foi o ideal para Paulo Afonso? 030. Confirme 030. Afirmativo. Sente, grave. Azul 2788, foi na frente, Paulo Afonso. Paulo Afonso, é Azul 2788. Tô no 097, desse mantenha 4.000 pés, ajuste no 014. 4.614, tô no 097. Azul 2714, tudo mantém nível 1.60. Sobe, mantém nível 1.60, Azul 2714. Xaremé 3-15 decola os 48, controle 1-2-0-8. 208, 63-1-5. Xaremé 1-4-2, autorizado, decolar, vento 1-2-0, graus 1-0-1. Xaremé 3-15, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para o nível de voo 360. Sobe via Sanvo 1 para o 360, 63-1-5. Voo no 097. Prossiga 097. Preparação para interceptar o curso localizador, mantenha a proa 1-65. Proa 1-65. 1-65, voo 097. Voo no 097, desse mantenha 2.000 pés, ajuste no 014. 2.014, voo 097. Decola os 49, controle 120 e 18. 1208, 142. Salvador, Xanermé 142. Xanermé 142, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 350. Via saída PUCA para o 350, 142. Voo 097 autorizado, sinal do ILS que saiu para a pista 10, mantenha presente para o repórter estabilizado no curso localizador. Portaré estabilizado no LOC, voo 097, mantendo a proa até interceptar. Controle Salvador, uma boa tarde, Oceanair 63, 14, informação Charlie, 210 para o 150. Oceanair 63, 14, sem identificação, desde a via chegada a bom médio 1 para o nível de voo 050. Via, identificou via para o 050, alguma chance de voar Duna ou ITAP? Oceanair 63, 14, voo direto ITAP. Autorizado ITAP, muito obrigado, 63, 14. Azul 2714, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, boa tarde. 7260, 1288, Azul 2714, obrigado. M3-4. Prossigo, M3-4. Decoração para interceptar o curso localizador, mantenha a proa 060, proa 060, nesta proa desse mantenha 2000 pés, ajuste no 014. Então, vetor 060 no 014, descendo para 2000 para interceptar o localizador. Autorizado VLS por 6314? Mais próximo será autorizado o procedimento. Positivo, obrigado. Desculpa, é o 6321, tá pronto, é isso? Ah, sim, mano. Autorizado, 6321, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-1. Autorizado, alinhar e decolar, grau 0. Vou chegar bem, 6321. Passaredo 2233, copy the information Delta. Passaredo 2233, identity. Maintain flight level 150, expect BOMAD 1 arrival, report to ready for descent. Okay, sir, squawk United, now we are ready for descent, and keeping heading 075 to avoid weather. Roger, how many miles in this heading, sir? At least 30 miles. Roger, Passaredo 2233, report clear of weather and descend and maintain flight level 050 initially. Initial flight level 050, 2233. 1097 autorizado pouso 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso, gol na 07, bom dia, boa tarde, menino. Eu vou chamar na 321, decola 5000, chama o controle 120, desce lá 8. 208, boa. O gol 0097. Tá, ok, ciente. A pista tá na full extensão, né? 3, 2, 1. Toda extensão. Chamar 6315, chame Centro Recife, 128, decimal 35. Alterna 125, decimal 1. 12835. 1251, 6315. Chanar 6142, chame Centro Recife, 1125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, boa tarde. 6542685, boa, até já. Passarei do 2233, rate of vector for spacing, turn left heading 065, left heading 065, case of communication failure, limit of this heading is localized, is radio 280 from Sierra Victor Delta VOR. Is a communication failure, intercept localizer crossing this heading, and complete ILS X-ray approach. Read back. Let's go. Left turn direct, heading 065. This limit will be at radio 280, observer. Yeah, Victor Delta VOR. In case of loose communications, the limit will be the localizer, intercept, and complete with ILS for runway 10. Read back correct. In this heading, descend maintain 3,000 feet to NH 1014. On this heading, clear until 3,000 feet, train H1014, 2233. Solo 58, táxi direita, chama 21 nesse manual de solo. Voo 1060, 7 milhas, fora a posição coral. Vem na proa da posição Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Desse mantém a nível de voo 050. Informa que vai ficar o pequeno desvio à direita da rota na proa 03. Controle Oceania 6321, pode voar para a direção alerta? Oceania 321, vou direto a alerta. Alerta, obrigado, minha 321. Azul 2788. 2788. Azul 2788, mantém a nível de voo 170, chama centro Recife, 126, decimal 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85, azar. 2545, 2085, é isso? Afirmo. Caso negativo, a própria rádio Paulo Afonso, mas quando mais próximo, 125, decimal 85. Obrigado, 2545, Paulo Afonso, 2685. Legal. Salvador, boa tarde. 2715 da Azul, ideal de descida, ciente da Delta. Azul 2715, a sua identificação. Esse mantém a nível de voo 080. Após desvios, foi na programação AMAN. E após desvios, direto a AMAN para o 080 Azul 2715. Azul 40, pronto, pode esperar, pistola 0. Azul 40, autorizada, linha de decolar 10, 21, 20, 10, 11, 8. Autorizada, linha de decolar, pistola 0, azul 40, né? Do 009, da Gol, mantém a posição, bom esperto. Mantém a posição. Gostaria do 2233, right turn heading 075. Right turn heading 075, 2233. Your limit remains. Intercept localizer cost this heading. Descending, maintain 3000 feet. Clear and field 3000 feet. KNH 114, limit to be the localizer cost 2233. Channel Air 314, autorizado. Alto procedimento ILS X-Wave, estão no zero. Reportes. No curso localizador. Autorizado o procedimento, X-Ray da 1-0, chamar estabilizado, o chame a 3 no passo. O Azul 2009, autorizado, Lima, tem lugar. 2009, Lima, mantém 1-0. Controle Salvador, 4065, bom dia. Boa tarde. 4065, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para o nível de voo 320. Via para o nível 320, na Sanvo 1, azul 4065. Xanar 6321, no chame centro Recife, 126.0, alterna 128.8, boa tarde. 260.288, muito boa tarde, Xanar 6321. Azul 4065. Prossiga. Vou direto na proa da posição Salvo. Direto Salvo, Azul 4065. Azul 4462, velocidade esticada. 250, reduzindo 4462. Reduz até 2209. 220. Controle 2715, vai efetuar um leve desvio à esquerda. 20 graus, se possível, pro de toque ou mesmo duna para evitar a formação, senhor. Efeito de desvio, reporte livre de informações, o 2715. Prato. Passaria do 2233, turn right, as in 085, report established on localizer course. 085, recalling and established on localizer course, 2233. 715, a velocidade indicada. Mantendo 240, senhor. Reduz a 2209, é o número 4 na aproximação. 220, com o número 4, correto. Pode alinhar e manter o voo no meio de contato? É negativo, aguarde. Estela na área da mesma saída e outra em aproximação para o milho do Estela, aguarde. Fecha. Passarei do 2233, informe feed. 2209. Can you maintain that speed until Duna intersection? No problem, sir. We skip 220 knots and through Duna intersect, 2233. Roger, descend and maintain 2,000 feet. Clear ILS X-ray approach to runway 10. Report upshift on localizer cross, Pasadena 2233. No problem, clear until 2,000 feet. Continue 2014, allow established on ILS X-ray, runway 10. Giving 220 knots. Azul 4402, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030. Esquerda, proa 030, limite dessa proa radial 280 do VR, Salvador. Ok, 030, limitado pela 280, Salvador, descendo para princípio 050. Reautorizada a 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 4, azul 4462. 4.000 no 0 no 4, 4462. 4462, número 3, número 3 na aproximação, segue tráfego agora 12 horas, 8 milhas e meia, rumo leste, passando 3.000 pés em descida, alfazando 72. Ciente, acompanhando o meu ticket, 4462. Salvador, voo 2009. Aguarde. Xanar 63 no 4. GLS, 63 no 4. Chame torre em 11895, boa tarde. 295, boa. Voo 2009, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvuno para o nível 240. Saída para 240, pode ir lá na projeção? Oxa 63 no 4, pode confirmar o vento? Vento 1, 30, grau 010. Gente, pouso, oxa 63 no 4. Vai atingir 080, azul 2715. Azul 2715 é autorizado, nível de voo 050. 050, mantendo 220 ainda, senhor? Afirma. Azul 4462, esse mantém a 3.000 pés. 3.000, 4462. Azul 4462, vai interceptar o localizador, curva direita para o 050. Já foi autorizada a final do ILS X-ray para a pista no 0, reposta estabilizada. Direita 050, autorizado ILS, reposta estabilizada, 4462. Azul 2715, desse mantém a 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 4.000 com 1014, grato, 2715. Abolition localizer course, runway 10, 2233. Passarei do 2233, complete approach, call Salvador Tower, frequency 118. Decimal 95. Tower room frequency 118, decimal 95. Thanks for the drop, sir. Salvador Tower, good afternoon, Pasadena 2233. Establish on ILS X-ray, runway 10. Pasadena 2233, Roger, continue approach, sir, by for landing clearance. Expect landing clearance 2233, sir. No 5, reduz a velocidade de cada para 2009. Ok, reduzindo 27 no 5. Azul 4065, no centro Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, boa tarde, bom voo. 2835, 251, azul 4065, uma excelente tarde. Tá pesado o localizador 4462. Azul 4462, chame Torre Salvador, 118 decimal 95, boa tarde. The 2233, runway inside, sailing with 1,600. 62, 12 feet stabilized. The 2233, the runway is full extension and it is started by landing clearance. Expecting landing clearance for 2233. 462 já está escutando da torre? 4462 escuta 10 milhas estabilizadas. Deixa lá e dou a sua esposa. Reportará no localizador azul 2705. 208. 208, uma boa. Passarei do 2233, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 0 knots. Clear to land runway 10, 2233. Runway 59, contato radar na decolagem, suba via saída Savo 1 para o nível de voo 360. Savo 1 no 360 via. Sou 2009 no centro Recife, em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Azul 27 no 5, reduza para 1809. Reduzindo 27 no Mantenha a posição, estou com mais dois pousos aí na sequência de aguagem. É, nós temos contrato a vista, temos condições de decolar separada. Eu estou ciente, mas devido à proximidade dos tráfegos não vai ser possível a aguagem. Ok, deu um estimado? Uns 4 minutos mais ou menos. Ok. Passaria do 2233 on the ground at 15, lift to the right and call 121.9. Lift to the right, 121.9. Azul 4462, autorizado pouso 10, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0, 9. Livre, pouso 4462. Localizador, o Azul 2715. Azul 2715, complete chame torre, 118, decimal 95. 1895, boa. Torre Azul 2715, boa. Fechou 5, continua, aproximação, vai autorização em pouso. Ok, vai dar. Prole Salvador, Gol 620, CST Formação Delta, solicita manter a prole aqui do Formações. Prole 620, boa tarde, acende a indicação, deixa manter a nível de voo 050 de Lancer, ajuste o altímetro no 0 no 4, após desvio, foi na prole da posição ETAP. Após desvio foi ETAP e descendo para o 050, gol no 620. Observando dois tráfegos, o Zul e o que está lá na longa final. Está na final de 4 milhas aqui, aguarde. Mas esse aí que está na pior de 4 milhas agora. Não tem pressa nenhuma, tá clear. Estamos só com 12 minutos após o acionamento. Temos combustível suficiente. Quatro meia dois, solo aos 1-7, táxi à direita, chama 1-2-1 e solo ao solo. 1-2-1-9. Sete 1-5, autorizado pouso, picho 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 mais. E autorizado pouso, azul 2-7-1-5. Controle, o gol 1-9-1-9-6-5-9, a gente poderia dar presente lá, Doblo? Aguarde coordenação. Obrigado. Volume 659, vou ir na prova de Doclo. Muito obrigado, Doclo. Só que estou sem estacionamento e fora no término. Todo mês 59, chama o centro Recife, 1-2-8, decimal 35, alterna 1-2-5, decimal 1, boa tarde. 2-8-3-5, 2-5-1, boa. 5-6, autorizado, Alema, tem picho no zero. Alema, tem no zero, 2. Azul 2715, solo 20, táxi direito, chama 21, 219, solo. 219. O número 256 autorizado a decolar, pistola 0, ventura 30 graus, 10 mais. Fernando 0, 25. Boa tarde, Altan 3367. Altan 3367, assim, a identificação, dessa via chegada bom para 4.000 pés, ajuste no 014. Ok, solicita também manter a presente prova 2 no para lembrar algumas formações aqui à frente. Gente, me diz isso, após a semana prova da posição bom. Após bom. Solo Salvador, muito boa tarde. Aqui é o Gol, Gol Juliette. Peço autorização de reboque do pátio 1 no remoto, posição 13, para pátio 1 no posição 2. Fechou o solo para essa movimentação, frequência 1 no 2, 1 no decimal 9. Gol no 620, ciente. Tem condições de manter a proa 060? Só um minuto. 1620, sensor de detoração, proa 060, para interceptar o curso localizador. Limite dessa proa radial, 280 do VOR em Salvador. Acelera as comunicações. Recebe GLS, complete o ILS X-Ray chamando torre. Matheus 060, caso de falha, completa e chama torre o gol. Rolou 620, descendo para o 050. Esse mantém a 2000 pés de ajuste no 014. É 2014. Controle, boa tarde, gol 2, via decola, passando 3000. Gol 256, contato radar na decolagem, subazia, saída, PUCA para o nível 370. Via PUCA, 370, gol 256. Azul 2761, acione o código de transponder 5274, suba inicialmente até o nível de voo 1, sub da critério até o nível 120, após estar autorizado inicialmente até o nível 180. Está autorizado, alinhar e decolar, vem um turno 30 graus outro lado. Azul 2761, foi na proposição Remig, suba restrito, suba e mantenha nível de voo 240.